love song, né, brother? Vai fazer love song mesmo, né, brother? Se a carapuça servia contigo mesmo. Eu vim de onde quem tem boca não fala o que quer. Normalmente quem fala muito nós já sabe o fim. Vários mano eu chamei de irmão, fui saber que nem é. Meu erro foi achar que todo mundo é igual a mim. Não é nem papo de ser perfeito que eu tô longe disso. Várias coisas eu queria porque vi os caras ter. Hoje eu posso comprar várias coisas que eu nem preciso. Com dinheiro eu comprei meu carro e não meu caráter. Fala de mim, mas nunca me ajudar em nada. Eu te conheço como nada, nem nunca te pedi favor. Olha pra mim, vai, vê minha carteira lotada. Meu bloco de nota lotado, cês falam de rima, mas nunca rimou. Fala de flow, faça meu favor. Tu sabe que eu tenho vários, mas cês gostam mesmo é de criticar o que nós criou. É que o flow da L7 é sempre a mesma coisa. Tá ouvindo até agora e nem percebeu que mudou. Olha que contraditório. Antes você me marcava no story, mas agora cê prefere falar mal. Porque vira hater do L7 vai dar mais ibope. Acho que agora ele só faz love song. Quer só falar de amor e não representa a rua. Não manda mais papo reto e nem fala de vida. Papo reto falando em vida, que tal cuidar da tua? Nunca me mandou mensagem pra saber se eu tô bem. Nunca ajudou quando a minha família mais precisava. Conquistei meu espaço sem ter que pisar em ninguém. Já estendi a mão pra quem se precisasse me pisava. Na verdade só não pisou porque eu saí de baixo. Tá afim de me ver é só olhar pra cima. Nós tá mais alto do que aqueles foguetes da NASA. E depender de mim nós nunca mais vai sofrer de autoestima. Cê bate na mulher e posta respeito às mina. Transborda ódio, quer falar de amor ao próximo. Não sei se te avisaram que uma hora a casa cai. Fez teu castelo na areia, então tu pode ser o próximo.